Aí conversa vai, conversa vem. Ela falou que ela tem uma filha que é doida. Mas por quê? Aí ela tentou falar, ela falou que era por causa que na época de gestação ela teve uns desejos assim estranhos, né? Adivinha o que foi que ela teve? Eu perguntei pra ela se... Minha gente, eu acho que... Desejos de comida? De tudo, assim. De tudo. Mas relacionado à comida, desejos estranhos. O que, que ela quis comer, meu Deus? Na verdade, não foi nem comer, foi beber. Adivinha o que foi que essa mulher bebeu? Miséria e credo, meu pai, o que terá sido? Ericzão, do nada, me deu vontade de beber, assim, um tiquinhozinhozinho, no bom piauiei, de gasolina. Conversa. Ela grávida. Não creio, meu pai. Ela bebeu? Ela foi no posto de combustíveis. Meu Deus do céu. O frentista, ela com cheiro da gasolina, né? Nossa, que cheiro Será bom. Será que tinha um carro dentro dela, meu? Essa mulher deu a luz, foi um carro. Aí ela pegou e falou, e o cara disse, não vou fazer isso, velho. Gente, você tá doido? Aí o que que acontece? Ela pediu pra ele colocar na boca dela o... Como é que é o nome daquele negócio? Eu não sei, a bomba lá. A bomba. É, o trem lá. Ela disse, olha, você pode espremer todinho que é pra encher que minha que boca Jesus de gasolina. Poder. Aí ele só fez isso, só... Ela contou isso pra você. Pra mim, né? Eu tô descrevendo aqui a história pros ouvintes. Sangue de Jesus tem poder. Aí ele só fez só um cheirinho, né? Diz que essa mulher quase que pariu indo pela boca. Mas também, meu irmão. Mas também, meu irmão, eu acho que a criança, uma hora dessa, dizia, meu Deus, me tira por daqui. Por isso que o menino é normal. E aí eu me diverti, eu digo, cara, mas realmente a gente tem uns desejos assim loucos. Eu conheço uma amiga minha. Eu já tive um desejo louco. Mas acho que a maioria das crianças já teve. E você nem estava grávido. Não estava grávido. Meu desejo, sabe o que era? Comer barro. Menino, já ia falar isso. Eu tenho uma amiga lá em Campo Maior. Eu tenho, ela mora lá. Até se parece um pouco comigo a fisionomia, que quando ela tava grávida, ela sentiu vontade de comer barro. E ela comeu? Comeu, e formiga também. Formiga? Formiga. Não, Tanajura até vai, mas ela formiga. Ela comeu formiga, é inexplicável. Ela sentiu vontade e catava as formiguinhas e comia. Meu Deus, é bom pra visão, né? Ah, os meninos estão lá, tudo. A reca de menino que ela tem. A avó dizia que era bom pra visão, né? Diz, quando tava no café com leite, minha mãe tem formigas, não tem nada não, faz bem pra vista. É. Mas, ó, as crianças, são três meninas que ela tem, os meninos estão tudo bem lá, viu? Comeu formiga, deu tudo certo. Há quem diga que quem está grávida tem desejos e muitos deles estranhos. Qual o desejo mais inusitado que você já teve? Você, que claro, é homem e não engravida. Independente de ser homem ou mulher, exatamente. Né? Exatamente. Qual foi o desejo mais estranho que você já teve? Fala pra gente dos desejos. Pode ser qualquer coisa relacionada à comida, algum desejo louco que já pintou na sua cabeça. Necessariamente não precisa você ter feito, mas já bateu assim à vontade. Com certeza, vai ter muita coisa. Meu filho, você vai ouvir coisa. Agora eu que tenho gêmeos, eu não senti desejos de nada, não. Sério? Eu senti foi... Eu senti foi... Dizem que quando a mulher tá grávida, ela abusa a cara de uma pois pessoa. Pois é, eu abusei. O menino nasce com a cara, né? Você sabe que eu sou louca por cuscuz. E na gestação, não consegui comer cuscuz. Eu não queria nem ver. Abusou. Abusei, já tem áudio chegando. E os meninos gostam de cuscuz? Nossa, bote o cuscuz que eles pegam e saem correndo. Não, aqueles são um leão, minha gente. Ô, Eric, de tanto você falar do meu galo, hoje choveu mensagens aqui, o pessoal dizendo que quer cozinhar o meu galo, Luizão Brátio. Não, quando eu for lá na sua casa, eu vou filmar ele, vou postar no Instagram. E você não vai mais não, meu filho. Vou deixar a minha última. Brincadeira, você vai sim, meu filho. Não é que é churrasco, o Eric. Vem eu vou. O Luizão fica dentro do quarto. Gente, vou embora, cheiro no zóio. Até amanhã, a partir das 11. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixe de perfume. O sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Hey! E a gente fez amor, era pra terminar. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor. Quem disse que eu vou Perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é o quê? Lado direito, bota a mão pra cima aqui, ó. Um, dois, vai! E a gente era pra terminar. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor. A gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Sua garagem, aquele Volvo que tanto deseja. Saiba mais sobre a tecnologia que existe por trás de cada veículo plug-in hybrid da Volvo Cars. E conheça os nossos modelos híbridos em nosso portfólio. Surpreenda-se com a tecnologia, eficiência e potência. Eleve seus sentidos e tenha uma experiência ímpar. Visite nossa concessionária e redescubra a sensação única de dirigir um Volvo. Largou um Volvo. Perceba o risco, proteja a vida. Raquel. Sucesso do bonde do Brasil. Toca na 97,5. CV Mais. CV Mais. Cola no Instagram. Arroba Rádio CV Mais. Que é show de prêmios pra você. A Rádio CV Mais. E o bonde do Brasil. Vão sortear uma Smart TV de 32 polegadas no Instagram. Arroba Rádio CV Mais. Procure a foto oficial no nosso Instagram para participar e concorrer a esse super prêmio. Siga o perfil arroba Rádio CV Mais e arroba Bonde do Brasil no Instagram. Curta a foto oficial da promo aqui no perfil da rádio arroba CV Mais. E marque dois amigos nos comentários. Quer ouvir mais Bonde do Brasil? Envie mensagem com o nome da música Raquel, música estourada do Bonde do Brasil, pelo nosso WhatsApp 86 999 27 0740. CV Mais. Quem gostou faz barulho. É muito mais você. Faça seu consórcio Honda sem sair de casa. Chama no Zap e garanta sua Honda na CN Motos. B110i, a partir de R$ 159,00 mensais. CG 160 Fan, a partir de R$ 197,00 por mês. E Bros 160, a partir de R$ 243,00 mensais. Realize seu sonho sem sair de casa. Com atendimento 100% por WhatsApp. Em Teresina, 86988773000. CN Motos. Tarde Máxima. Oferecimento Unicesumar. Educação presencial e à distância. Polos Teresina e Timon. 3303-3332. Bora lá, gente! Começa a partir de agora o nosso Tarde Máxima. Boa tarde. Boa tarde. Pam, pam, pam, pam. Bora lá. A tarde é melhor aqui na nossa rádio. Com muito mais som. Yeah. E é isso aí, todo mundo convidado para participar junto com a gente a partir de agora, hoje, quarta-feira, já são 6 de janeiro de 2021. E aí, o que você está aprontando hoje nessa quarta-feira sensacional? Já sabe que você é o nosso convidado para participar, tá? 99270740. Bom, vocês ouviram lá, né, na passagem minha, meu com a Karine, sobre a história de hoje. Cara, a gente hoje vai falar de desejos. Pode estar relacionado com desejos de gravidez ou desejos loucos que a gente já teve, né? Ó, tava conversando com uma amiga minha, por exemplo, ela teve um desejo assim muito louco na hora da gravidez. Ericzão tava com vontade de beber gasolina. Acredita, gente, a mulher quando tá grávida, ela tem uns desejos muito loucos assim, sabe? Mas mulheres grávidas, não bebam gasolina, pelo amor de Deus. E há quem diga que quem tá grávida tem esses desejos muito loucos. Qual foi o desejo mais inusitado que você já teve, hein? Vocês homens já devem ter tido algum desejo muito louco, principalmente em relação à comida, desejos de modo geral. Você vai participar junto com a gente no nosso WhatsApp, tá? Por aqui o Eric junto com você, fica à vontade. Já vai caprichando no seu som e indica sua música também. Figurinha! Começando com figurinha. É assim. Se ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. É um gruminho. Quem gostou faz barulho pro Bruno, rapaziada! Só dá CV Mais 97,5. Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu, o nosso amor particular. E não sabia. 86 99927 0740. Smith espera. Oi, desse jeitinho. Como assim? Como assim? Noventa e sete vírgula cinco. Citroën Days chegou para transformar os dias de quem achava que o sonho de Natal ia ficar para depois. Essa história começa lá na Gelta France. Prepare-se para abraçar o seu SUV Citroën C4 Cactus com 100% tabela VIP no usado. Mais parcelas de R$ 99 até janeiro de 2022. Isso mesmo, tem parcelas especiais de R$ 99 até janeiro de 2022. Citroën Days é o melhor presente de todos. Passe agora na Gelta France. Perceba o risco, proteja a vida. Citroën. 2021 chegou. Chegou! É aquele ano! Já passou! Agora é hora de arregaçar as mangas! O novo ano já começou cheio de esperanças! A vacina já tá na esquina! O resto é com a gente mesmo! Força 2021! Seja bacana! Rádio CV Mais! O ano inteiro! De janeiro a janeiro! Só musicão! Só musicão! Aê, gente! Tá quente pra caramba, né? Hoje, quarta-feira! Clima com a gente. Dia de Fla-Flu! CV Mais. O negócio vai pegar fogo hoje, hein? Será quem é que vai sair o grande vencedor do duelo hoje, Fla-Flu? Ó, fica à vontade pra participar no 99270740. A gente tá falando de desejos. Desejos de grávida. Bom, vocês, homens, têm alguns desejos, assim, diferentes, né? Você já desejou algo assim diferentão? Seja relacionado à comida, a qualquer coisa, mas olha lá que vocês vão mandar pra gente também, hein, rapaziada? Fala, meu querido! É, não, aqui é o Francisco Marques. E aí, brother? Rapaz, a minha mãe teve desejo de comer barro. Barro? Minha irmã foi pimenta e eu fui barro. Isso é normal, viu? Desejo das mulheres. Falta de ferro. A mãe da minha esposa desejou comer uma manga mais alta que tava lá no 25BC. No pé que é isso, velho? Tá aí, tá ligado na nossa audiência. Aí, valeu, Francisco, tamo junto. Tem mais mensagens aqui, fala, meu querido. Alô. Atlético, mas já bateu assim à vontade. Com certeza. Com mais de mim. Teve desejo de comer barro uma vez. Barro? Agora eu. Aí o meu compadre pegou, isso era de madrugada. Aí foi lá na parede lá, que ele morava na casa de taipa, né? Aí tirou um pedaço de barro e deu pra ela. Disse, não, eu quero desse barro aí não. Eu quero é do barro lá da casa da sua mãe. Aí queria que ele fosse na casa da mãe dela pra poder, da mãe dele, buscar um pedaço de barro. Barro aí, parede pra poder dar pra ela. Não acredita? Tô aqui, ó. Você vê mais. Caraca, velho. Não, ainda exigiu o tipo de barro. Mais uma mensagem de voz. Falou, Vindy. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Ei, tudo bem? Beleza. Eu sou motorista de aplicativo. Hã? Ah. Alexandre, rapaz, a minha prima engravidou, né? Sei. Esse negócio de desejo aí. A minha prima engravidou. E ela disse que na hora que viu a lesma, deu vontade de comer a lesma. Que é isso, coitada da lesma. Ah, pois ela desejando, pois ela pegou uma lesma, comeu. Velho, comeu a lesma. E vomitou a lesma todinha, rapaz, mas que porcaria. Caraca, velho. Eita, rapaz, eu vi. Valeu, Alexandre. Valeu, meu querido. Ah, deixa eu ver aqui, cara. Ah, mais mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp. Fala, ouvinte. Boa tarde, Erickzão. Boa. Nosso amigozão de todas as tardes. Tamo junto. Coloca aí o Jurubebe e o John Falcão, o rei da cacimbia. Taco e não pega. Oferecer aqui para o Hélito e Ivonete em Altos Piauí. Tamo junto. Você vê mais. É nóis, top queiroz. Demais. Ó, rapaziada, você vai participando aqui no 99270740. A gente tá falando aqui de desejos de grávida. Bom, você já deve ter tido algum tipo de desejo diferente, né? Inusitado. Manda aqui pro nosso WhatsApp que a gente tá afim de saber. Vamos aqui pra fechar esse bloco. Oi, ouvinte! A Nagala indo me falar de galo. Eu vi esse vídeo do meu status. Eu me lembrei dela agora. Mostra pra ela depois aí. Encaminha pra ela, por favor. Pera, deixa eu ver aqui. Não sei se isso é uma sequência, mas é uma sequência. É uma continuação. Do cara que comprou um galo por 3 mil e mandou a mãe dele tratar do galo. Rapaz, os caras estão de olho no galo da Ana Karine. Bom, 3h25, você vai participando com a gente, vai gravando seu áudio, que a gente está esperando. Ó, tem a promoção da TV Smart TV, 32 polegadas. Tá afim? Vai lá no nosso Instagram, Rádio CV Mais. A gente é muito mais você. Você terminou com ele, tá? A gente é muito mais você. Achando que vai. Vinge é uma via ESG. 97,5. A gente é muito mais você. Bora lá, rapaziada, tamo de volta, agora são 3h42, a indicação dos nossos ouvintes chegando. Deus Adete, conferiu aí o som do Zé Felipe, só tem eu, tem mais participações aqui, oi, oi! Ericzão, pai, aqui em casa a mulher desejou foi comer aqueles toazinhos, molinho, aí não teve jeito, comeu mesmo. Ericzão, toca aí, melô de carro, acende aí. Torra o quê, rapaz? Torrar? O que é torrar, velho? Será se não é gongo não que ele quis falar? Bom, não sei ele, mas tem um outro ouvinte que tá ligado junto com a gente aqui, é o Erivonaldo. Erivonaldo, você, meu querido, tem algum desejo diferente das grávidas? Ou você mesmo, você mesma? Eu acho que a maioria dos homens já tiveram desejo de comer barro, velho. É, desejo de comer barro. Tem outros desejos também diferentes que a galera já deve ter tido aí, fora relacionado a comer, a comida. Boa tarde, Ericzão. Meu patrão, minha irmã, quando tava grávida, meu velho, ela tinha desejo de comer aqueles torrão de gogo. Aqueles gogo que a gente usava pra pescar. Ela mandava eu ir buscar, bicho. E era da... Ela mandava buscar mais desse canto que tem caeira de carvão, sabe? E mais pretinho. Aí eu ia ter que ir buscar, né? Coloca um som aí pra gente de Washington brasileiro. Bora! Valeu, valeu, meu querido! Mandar um abraço aqui pra Angelina, que falou o seguinte: cara, um desejo de grávida, apesar de nunca ter ficado grávida, foi de comer gafanhoto. Cara, você vai comer gafanhoto, ouvinte? Não, ouvinte, você tá bem? Não, porque não pode, velho, comer gafanhoto. Tem mais mensagem de voz aqui, oi! Boa tarde, Ericzão. Tudo bem? Como você foi de passagem de ano? Ah, sensacional, você, hein? O que está falando? Falando aqui ainda de São Luís, aqui na casa do amigo Cleito. Tá na casa do Cleitinho? E quero dar uma alôzinha aí para as amigas que vieram, Vita e Analice, aí na Vita Gourmet. E bote aí uma musiquinha aí para elas, por favor. Já é linda, beijo, obrigado pela participação. Nosso WhatsApp é o 99270740. Cara, ainda hoje o pessoal tá desejando. Cara, olha, ouvintes, vocês já criaram, já tiveram um bichinho de estimação diferente? Aqui na Rádio CV+, a Ana Karine, ela cria um galo. Pô, Eric, mais um galo normal. Mas esse galo que a Ana Karine tem, o tratamento é todo diferenciado. O galo só dorme no ar-condicionado. O galo come assim uma comida, tem até uma roupinha. Cara, me esqueci o nome do galo dela, mas vocês acreditam que já estão mandando mensagens falando do coitado do galo dela? Ô Aninha, se o galo pegar quebrante, não fui eu não, hein? Boa tarde, Ericzão, meu jovem. Ericzão, rapaz, o meu desejo sabe qual é? Ah. É pra nós comer esse galo da Ana Karine, bem aí, no Réveillon desse ano. Deixa ela engordando o bichinho aí, já que você fez o anúncio do galo aí, que o culpado é você mesmo. Nós vamos comer esse galo, é o meu desejo. Quer comer o galo? Tu quer comer o galo da menina, rapaz? Eita, nós, fala, socorro! Oi! Aqui é o Eduardo, do Mirantes do Morro. Queria lhe pedir que você bote uma música do Pablo, Gênio da Latina, para minha avó. Socorro, que está fazendo um ano hoje. Felicidade para ela. Tá aí, cara, pedindo o som do Pablo, Gênio da Latinha. 99270740. A gente volta já já. Aguenta aí. Olha, gente, um dos nossos principais desejos é poder comprar nossa casa própria ou apartamento. E essa vontade está mais forte hoje em virtude das muitas facilidades que o mercado está oferecendo. E no Jardins Leste 2, você tem excelente localização, um bairro novinho com tudo perto. Taxas baixíssimas de financiamento e facilidades no pagamento do recurso próprio. Cartório e ITBI por conta da construtora. São inúmeras as vantagens que você tem para comprar agora o seu apartamento no Jardins Leste 2. Aproveite, porque essas facilidades e juros baixos têm prazo para acabar. Visite o Decorado e faça uma simulação com um dos nossos corretores de plantão. Aproveite! É tempo de acreditar e transformar o mundo no lugar onde todos os nossos sonhos se tornem realidade. Que possamos nos fortalecer e nos inspirar para transformar o mundo no lugar melhor. E que este clima permita-nos refletir o ano que se encerra, renovando a esperança de novos tempos e de um mundo mais seguro para todos nós. E que você encontre motivos para comemorar, celebrar a vida e semear a esperança. Desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Gelta Veículos, sua concessionária Fiat. No trânsito dê sentido à vida. Faça seu consórcio Honda sem sair de casa. Chama no Zap e garanta sua Honda na CN Motos. B110i a partir de R$159 mensais. CG160 Fan a partir de R$197 por mês. E Bros160 a partir de R$243 mensais. Realize seu sonho sem sair de casa. Com atendimento 100% por WhatsApp. Em Teresina, 86988773000, CN Motos. Aê, gente! 3h47, tá quente pra caramba, tá trabalhando, tá no trânsito, tá em casa. Venha nesse clima com a gente. Pam, pam, pam. Só rola música legal pra você nessa quarta-feira. Tá pintando agora o som do Pablo, já pra atender a nossa audiência. Continua gravando seu áudio, pede seu som, vai, que a gente dá o gás. Ou eu bebi demais, ou pirei a... Rádio SV+. Vindo comigo, não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo. Você é o som de Marília Mendonça e Yasmin Santos, 3h58. Se continuar participando com a gente, você vai gravando sua mensagem de voz. Vamos aqui pro nosso WhatsApp. Cara, a gente tá falando, gente, de desejos, não é? Mas aí o pessoal tá falando, pô, Ericzão, mas desejos de grávida? Mano, eu não tenho desejo de grávida, né? Pô, eu sou um homem, tal. Gente, mas olha, a gente já teve desejos inusitados. Há quem diga que quem está grávida tem desejos muito estranhos, não é? Cara, imagine aí ser meia-noite com a sua esposa e ela grávida e ela tem um desejo insano, um desejo diferente. Aí você, homem, tem que desenrolar pra ir atrás. Pois esses desejos loucos que a gente quer saber. Olha, conheci uma mulher, eu, Ericzão, conheci uma mulher que ela teve um desejo de gravidez louco. Aqui foi de gravidez mesmo. Ela falou o seguinte, Ericzão, tava grávida, tava, né, tive a criança, só que a minha filha até louca, né? Mas, gente, adivinha o que foi que ela fez pra matar o desejo dela? Ela tomou um pouquinho, um tililinho de gasolina. Ela disse que, Ericzão, eu faltei colocar essa criança pela boca, sabe? E aí a criança louca, louca, louca, louca da vida. E aí a gente tá perguntando esses desejos loucos dos nossos ouvintes, para mandar aqui para nossa audiência. Então, boa tarde. Então, você está falando sobre desejo aí. Eu tive um desejo uma vez, uma coisa até simples, vamos dizer assim. Eu trabalhava no mercado Roça, que hoje não tem mais aqui em Bateias, e a minha vontade, meu desejo mesmo era de tomar uma cerveja. Certo dia fui e peguei duas garrafas de cerveja, tomei uma só, e acabou esse meu desejo. Então, como eu sou homem, eu acho que é um desejo de lombriguento, como diz o pessoal, né? Que diz que quem tem lombriga, ataca as lombrigas, fica com vontade, com desejo. Eu acho que só podia ser isso. Nunca mais, sabe? Porque eu sempre pude comprar, trabalhei, assim, sabe? Eu podia comprar, mas não. Fui lá, era o desejo, era de pegar de graça e tomar. Como eu peguei duas, tomei uma, acabou. Viu? Tem aí qualquer uma do Falcão aí. Falcão lá que canta música brega. Qualquer uma dele. Boa tarde pra todos vocês aí. Valeu, meu querido! Forte abraço pra você, obrigado pela participação. Tem mais mensagens de voz. Oi! Artesão, aqui é o Delci Coelho, motorista de aplicativo. Tá acorado aqui no Morada do Sol. Um abraço pra toda a galera motorista de aplicativo aí. Meu amigo Artesão, bota uma música boa pra nós aí, animada, de Nodo de Caju, aquela das antigas, pra gente ouvir aqui ancorado. Bah, tive um desejo doido, rapaz, por uma mulher lá. Tinha vontade de me namorar com uma mulher que é policial, rapaz. Achava massa demais. Achava não, acho massa uma mulher policial. Fardada. Tem muita coragem. Tinha vontade de namorar com uma e casar. Mas não deu certo, não. Entendeu? A mulher nunca nem quis olhar pra mim. Tamo junto, amigo Ericzão. Valeu, meu querido. Tá aí, cara. Desejos de grávida, desejos loucos. A gente fala desejo de grávida, mas é desejo assim, sabe? Inusitado, diferente, proibido. Fala, fala, ouvinte. Boa tarde, Ericzão. Deixa eu te dizer meu desejo que eu tive de comer cocô de galinha choca. Como é que é, rapaz? Boa tarde, Ericzão. Como é que é? Uma música aí, Litrão. Tá pedindo som Litrão aqui na programação. Não, pera, que... Comer cocô de galinha choca? Mano, mas... É pra isso mesmo? Será se mulheres grávidas têm esses desejos? Teve um cara que mandou aqui pra mim o seguinte. Na verdade, uma mulher mandou que... Ericzão, a vontade de grávida que eu já tive foi de... de tomar banho na poça de lama dos porcos. É, Eric... A minha tia teve um desejo de comer, foi a lama do chiqueiro dos porcos. Meu Deus então, do céu, então, ela comeu. Cara. Comeu? Eita, desejo, velho, louco. Caraca, velho, que desejo insano, viu? Eric, boa tarde, aqui é a Carmen do bairro Todo Santo. Meu desejo foi engraçado. Eu cheguei na casa do marido da minha prima, aí ele tava jantando, aí ele falou assim, bora jantar, comadre. Eu disse, não, não vou não, é um ovinho. Aí eu fiquei com aquela vontade de comer ovo, o ovo que tava comendo. Mas eu disse assim, não, não vou jantar não, porque é ovo, eu não quero não. Aí depois ele foi dizer, rapaz, tu não quis comer o ovo de capote? Eu digo, não, eu nem como ovo de galinha caipira, que ele falou, não era capote não, desculpa. Era ovo de galinha caipira. Eu falei assim, ô poxa, se eu soubesse que era ovo de galinha caipira, eu tinha comido. Mas o desejo foi grande. Tá aí, cara, esses são os desejos loucos dos nossos ouvintes. E o pessoal vai pedindo música e a gente vai tocando. Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado, se envolveu. Jornada começa com um plano, e a United Car Jeep ajuda você a conquistar sua liberdade. Desvende um mundo novo e tenha uma experiência inesquecível a bordo de um Jeep. Descubra que isso não é só um SUV. E aí, vai encarar o desafio? Então visite uma concessionária United Car Jeep em Teresina, Parnaíba e Caxias e faça seu test drive. Ou acesse nosso site unitedcarjeep.com.br. Perceba o risco, proteja a vida. Raquel. O sucesso do Bonde do Brasil toca na 97,5. CV Mais. CV Mais. Cola no Instagram. @ Rádio CV Mais. Que é show de prêmios pra você. A Rádio CV Mais e o Bonde do Brasil vão sortear uma Smart TV de 32 polegadas no Instagram, @ Rádio CV Mais. Procure a foto oficial no nosso Instagram para participar e concorrer a esse super prêmio. Siga o perfil @ Rádio CV Mais e @ Bonde do Brasil no Instagram. Curta a foto oficial da promo aqui no perfil da rádio @ CV Mais. E marque dois amigos nos comentários. Quer ouvir mais Bonde do Brasil? Envie mensagem com o nome da música Raquel, música estourada do Bonde do Brasil, pelo nosso WhatsApp 86 999 27 0740. CV Mais. Quem gostou faz barulho. É muito mais você. Um bom emprego, salário justo, as melhores oportunidades. Tudo isso só é possível quando você conta com educação de qualidade. Na EAD Unicesumar, você se prepara para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Conheça o curso de graduação e pós à distância no Polo Teresina e Timon e matricule-se na melhor EAD do Brasil. A Unicesumar faz da educação à distância o seu caminho. Sempre que nós construímos um condomínio, promovemos desenvolvimento, transformação e inovação de toda a área. Assim foi nos Jardins Residência Clube, Zona Sudeste, e atualmente na Zona Leste, com os condomínios Jardins Leste e agora o lançamento do Jardins Leste 2. Localizado na Avenida Nicanor Barreto, de fácil acesso para os shoppings e ao centro, os condomínios deram vida ao local. A avenida tornou-se atrativa, surgiram novos serviços, comércio. Estamos dando uma nova cara para o bairro e realizando uma verdadeira mudança. Condomínio com elevador. Aproveite as facilidades e garanta logo o seu apartamento no Jardins Leste 2. Um condomínio feito pra você. Bora lá, gente, de volta! Brilha lá fora. Quente pra caramba! E aí, como é que tá sendo sua tarde maravilhosa? Venha nesse clima com a gente. 34 graus em Teresina. Vamos tocar sua música preferida, Simone Simaria. Contando, são 126 cabides e no guarda-roupa um grande espelho. Bora, pessoal, tá aí, tamo de volta, agora são 4h15, você continua participando com a gente, gravando sua mensagem de voz através aqui do nosso WhatsApp. São tantas as mensagens carinhosas, galera que participa, manda beijos, fica à vontade aí pra você interagir, pra você participar, tá? Ó, mandar um abraço aqui pra Juliana Felipe, que tá ligada junto com a gente, beijos, Juliana, obrigado pela participação. Tem mais aqui, ó, mandar um abraço pra Rafaela, tem aqui o Max, tá aqui acompanhando também, valeu, valeu, Max, obrigado pelo carinho da sua companhia. Tem salve aqui também pra Drica, oi Drica, beijo pra você, obrigado pela participação, tamo junto. E ó, você continua aí caprichando na sua mensagem pra gente, né? Estamos falando hoje, pessoal, de desejos de gravidez. Bom, necessariamente não precisa você ter ficado grávida, né? Aí o que que acontece? A gente vai na base das loucuras de desejos que a mulherada já teve. Você, por exemplo, se ficasse grávida assim, qual seria um desejo assim de gravidez que você já teve na vida? De comer barro? Deixa eu ver o que mais. O ouvinte falou de comer lama, velho. Ah, comer lama logo. Ah, deixa eu ver aqui o que mais. Brother, são tantos os desejos assim diferentes que a nossa audiência já teve? Então você vai gravar sua mensagem de voz, vai mandar aqui pro nosso WhatsApp que a gente vai estar esperando, tá? O nosso WhatsApp você, claro, já conhece. Fica à vontade para caprichar, 9927-0740. 9927-0740, que a gente vai estar por aqui com certeza. Fique por dentro, você vê mais notícia. CidadeVerde.com, Piauí conectado 24 horas. E olha, a Major Elisete assume o comando da PM em Santa Maria da Codipe. Na manhã desta quarta-feira, ocorreu a passagem do comando do 13º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, localizado na zona norte de Teresina. O batalhão, antes comandado pelo Major Flávio Pessoa Lima, tem agora à sua frente a Major Elisete de Lima Silva. Ao se despedir, o Major Flávio Pessoa, que assumiu o gabinete militar da Prefeitura de Teresina, falou da felicidade e do dever cumprido ao ter realizado a função no comando. Segundo a nova comandante Major Elisete, é uma honra receber esta missão. Na ocasião, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Lindomar, parabenizou a Major pela pessoa e desejou boa sorte à Major Elisete. Essas informações você encontra no CidadeVerde.com, Piauí conectado 24 horas. E olha, em reunião com o governador, a AstraZeneca confirma 2 milhões de doses de vacina em janeiro. O governador Wellington Dias, como presidente do Consórcio Nordeste, e representando aí o Fórum dos Governadores, reuniu-se virtualmente nesta quarta-feira com as equipes da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e da AstraZeneca Brasil, que confirmou a entrega de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ainda em janeiro. A Fiocruz, o Instituto Butantan e a Sinovac enviarão aí o pedido de autorização do uso emergencial das vacinas à Anvisa, que terá um prazo de 10 dias para se pronunciar. Com essa autorização, os laboratórios podem iniciar a distribuição das doses em todo o Brasil. De acordo com o cronograma previsto pela Fiocruz, a expectativa de produção é de 50 milhões de doses até o mês de abril. Quer saber mais? CidadeVerde.com, o Piauí conectado 24 horas. Bom, a gente continua, né? Rolando sua música preferida e você, claro, vai participando com a gente. Grava seu áudio. Hey, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte. Deixa ele em paz, vai. WhatsApp CV Mais 86 999270740. Você é o som do Zezé de Camargo e Luciano, no dia que eu saí de casa, 4h25. Vamos lá, vamos ver o que, que a galera tá mandando aqui pro nosso WhatsApp. Oi! Fala, Ericzão, meu garoto! Beleza! Ericzão, cara, fala, guerreiro. Aquela música aí pra animar nessa tarde. Qual? Do nada eu apareço da balada, porque eu amo a cachorrada. Ama a cachorrada. Sonâmbulo. Bota aí, Eric, em homenagem a você, meu parceiro. Eu? É o Gineilson que tá ligado aqui na nossa audiência. Fala, meu querido, participando pela primeira vez. Meu grande, é a primeira vez que eu tô participando do programa, rapaz, logo numa pesquisa dessa. Rapaz, quando a mulher tava grávida, quem ficou com desejo foi eu. Como? Ela engravidou, eu fiquei com desejo de pegar a vizinha, ó. Já acredita? Rapaz. Um abraço, Lobo Solitário, motor de aplicativo. Lobo Solitário, valeu, valeu, meu querido. Maria, tem a Maria. Oi, Eric, boa tarde. Boa. Vamos comer aqui um bolinho com café. Pô, esse bolinho tá bonito, hein? E quando eu tava grávida, eu nunca tive esse desejo inusitado, não. Não? Eu tive desejo de comer capote com arroz torrado, feito de Maria Isabel, gostoso demais. Ai, meu Deus do céu, faz tempo que eu não como arroz torrado, viu? Fiquei com água na boca agora. Ericzão, meu brother, boa tarde. Mandar uma música aí do Paulinho Paixão pra nós aqui. Cidade Alto Longar. Sensacional, valeu, Alto Longar. Brother. Beijos, Alto Longar. Pessoal de Altos também, Paula. Beijos, Paulinha e Holanda. Oi, Eric. Eric, vou te contar um desejo da minha irmã. Conta, vai. E ela tava grávida da minha sobrinha. Ah. Nós entremos lá numa panificadora e tinha umas macarronadas lá. A mulher fazendo as macarronadas. Sei. E tinha um homem comendo a macarronada. O homem foi e comeu só a metade. O homem terminou de comer, espalitou o dente, jogou o palito lá junto com a macarronada. Ela limpou a boca com lenço e jogou lá. Aí ele pegou o cigarro e tava fumando. Esmagaiou dentro da macarronada lá, do restante dele lá. Pois a minha irmã queria que eu fosse lá pegar para ela comer. Que aí eu mandei isso? Fazer outra, não foi a mesma coisa. Ela ficou com sentido naquela macarronada cebosa dela. Caraca, velho. Meu Deus. Cara, cadê? Pera. Quer dizer que ela... Não, velho, é uns desejos assim loucos, né? Ela queria comer do chão, velho. Mas, Eric, se eu falar em desejo mesmo, pra te falar a verdade, eu tô desejando mesmo assim, grande mesmo, é comer esse galo da Nacarim. Meu Deus, mais um, todo mundo cara. Tá falando, tô com desejo. É o Luizão. Eu vou ter que ir lá em Campo Maior comer esse galo dela, Aninha. Eu vou pra Campo Maior comer esse galo aí, hein? Cara, eu acho que o galo. Aninha, desliga o rádio agora, Ana Karine. Ana Karine, desliga o rádio, baixa o volume que eu vou falar um negócio do galo aqui dela. Vou falar um negócio do galo da Ana, vai. Olha, eu acho que o galo da Ana não dá certo não. Você sabe por quê, ouvinte? Que eu vi que ele tá tão grande e gordo, velho. Quando eu vi o galo, minha boca encheu da água. E o galo dela, eu acho que demora assim uns 3 dias cozinhando na panela de pressão. Aí vai ficar só a sopa, velho. E pior que eu fiquei com água na boca agora, só de imaginar o bichinho na panela. Eu coloco no ar, Aninha. A Aninha mandou mensagem aqui. Coloco no ar, é? Sim ou não? Cadê? Ai! Eu tô ouvindo aqui. Ela tá rindo, cara. povo quer comer o galo. Não, velho, eu vou postar nos status como é que é o galo da Ana. Eu tenho certeza que tem gente que vai querer comprar teu galo, Ana. Boa tarde, meu amigo Eric. Aqui é o Cachorrão, rapaz. Manda um alô pra galera do Trovão Azul aí da Rua Sênio, Bela Vista. Olha aí, cara. E se você puder, toca aí uma do Zezo aí, um abraço. Vai tocar, meu amigo. Vai tocar o Zezo participando pela primeira vez, bem-vindo. É, deixa eu ver aqui, Evinha. Meu anjo, meu desejo é que esse ano seja cheio de saúde e prosperidade para todos nós. Magníficos, cristal quebrado para minha filha Camila. Mas Eva, quando você estava grávida da Camila, não teve assim um desejo diferente, inusitado? É esse desejo que a gente quer saber, né? Por exemplo, quando a mulher tá grávida, aí do nada ela fala: maridão, eu tô com vontade de comer barro. Senti o cheiro de terra molhada. Não, gente, tem... Não, o cara mandou aqui pra mim que a mulher sentiu vontade de tomar gasolina, velho. São esses desejos, velho, estranhos, sabe? Homens, o cara teve um desejo aqui estranho de... Eu acho que não é nem tanto desejo... É desejo fetiche, né? Ficar com uma policial armada. Vai, bichão! Fala, Erickson. Beleza? Beleza! Como é que foi de passada de ano, rapaz? O cara foi bom. Saúde. Hein? Amém. Cara, eu só quero só ver só uma alusão aí pros cornos aí da Titino Bocaiúva aí, viu? Os cornos. Aí só tem corno nessa rua. Falou, cara, abraço. Eita, gente, você tá doido? Tem não, pô. Não tem corno aí não. Não, que é isso? Leandro, cadê o Leandro? Leandro. Boa tarde, Ericzão. Aqui quem fala é Leandro de Cocal da Estação. Opa! Queria pedir a música de Conde do Forró, Romance Desapegado, e oferecer para todos os caminhoneiros do Brasil. Pegando aqui carona com vocês. Saindo de Teresina agora, destino a Cocal. Pô, eu fico imaginando se a rádio tivesse um sinal pro norte do estado do Piauí, né? A gente fica muito feliz, o que a gente tem recebido mensagens de Pedro II, Piripiri, Piracuruca, Cocal da Estação, os caminhoneiros, por exemplo, que vão por Barras, Esperantina. Velho, seria uma loucura, eu acho que a gente não daria nem conta, né? Tá aí, rapaziada que escuta a gente online. Beijo pra todo mundo, a galera vai viajando. Como é que eles recebem o nosso sinal? Eles ficam viajando, escutam pelo Radiosnet, tudo rádio. CVMais.com, a galera vai curtindo aqui a nossa audiência. Bora fazer o seguinte, parada pro intervalo, né? Já já tem sua música. Fique com a gente, CVMais. Atenção, gente, olha, tá vindo aí o vestibular nacional Produção Cervejeira da EAD Unicesumar. Preparem-se, hein, gente? Ó, se você... Olha, deixa eu falar para vocês o seguinte. A Unicesumar, ela traz para você mais de 60 cursos de graduação em diferentes áreas, mais de 500 cursos de pós-graduação, cursos livres e de aperfeiçoamento no EAD. Gente, olha, a qualidade da Unicesumar é sensacional. O certificado, gente, tem o mesmo peso que o certificado das faculdades, entre aspas, tradicionais, né? As presenciais. E o que acontece? Você tem a grande oportunidade. Você gosta de cerveja? Bom, tem muita gente que adora cerveja. Imagine aí você trabalhar com isso, produzindo cerveja. Aliás, primeira mensalidade desse curso. Atenção, hein? 12 agora, dia 12 de janeiro. Prepara para anotar o WhatsApp da EAD Unicesumar. Gente, 12 de janeiro agora, Vestibular Nacional de Produção Cervejeira. A primeira mensalidade, gente, está muito barato, R$ 99,00. As demais, que olha, antes estava 617, vai sair R$ 400 o curso. Brother, as mensalidades ficarão por este valor. Atenção pro telefone e WhatsApp para você entrar em contato agora. 98-45-8652, tá? É o WhatsApp. O DDD é 86-86-98-45-8652. 984-58652. Gente, olha, tá sucesso, hein? Já imagina aí você produzindo cerveja. E observação, gente, a graduação de produção cervejeira da Unicesumar é o único reconhecido pelo Conselho Federal de Química, CFQ, tá? Ou seja, após a colação de grau, o formando poderá dar entrada no seu registro no Conselho Regional de Química do seu estado. Então, é a grande oportunidade. Aproveita, hein? EAD Unicesumar. Tem um polo Teresina e Timon. Teresina Coelho Rodrigues, Centro Norte, Timon, Presidente Médici, 1119. O carro dos sonhos agora também é o carro dos sonhos possíveis. Só a Riviera para impactar com o novo Peugeot 208 Like 1.6. Um carro cheio de atributos únicos e surpreendentes. Pode comemorar. Seu Peugeot 208 te espera a partir de R$ 65.990. Com parcelas a partir de R$ 590. Mas recompra garantida 100% FIPE. Bem-vindo ao mundo de vantagens. Seu sonho te espera na Riviera. Perceba o risco, proteja a vida. Faça seu consórcio Honda sem sair de casa. Chama no Zap e garanta sua Honda na CN Motos. B110i a partir de R$ 159 mensais. CG160 Fan a partir de R$ 197 por mês. E Bros160 a partir de R$ 243 mensais. Realize seu sonho sem sair de casa. Com atendimento 100% por WhatsApp. Em Teresina, 86988773000. CN Motos. 2021 chegou! Chegou! É aquele ano! Já passou! Agora é hora de arregaçar as mangas! O novo ano já começou cheio de esperanças! A vacina já tá na esquina! O resto é com a gente mesmo! Força 2021! Seja bacana! Rádio CV Mais! O ano inteiro! De janeiro a janeiro! Só musicão! Yeah! 4h35 Brasil, vambora! Venha nesse clima com a gente! Pam, pam, pam. Galera, você que ligou o rádio agora, tá sintonizado com a gente, tá mandando mensagens pro nosso WhatsApp. Olha, há quem diga que quem está grávida tem desejos muito estranhos, comer terra, né? Sei lá, velho. É, beber sangue? Não, produção, beber sangue é loucura. Qual o desejo mais inusitado que você já teve, ouvinte? Você homem, você mulher, são aqueles desejos de grávidas. Manda pra gente aí, pode ser inusitado ou não. Manda, vai, capricha. Pedindo logo desculpa por tá ligando uma hora dessa, seu mecânico. Aqui quem tá falando é de um Falcão, rei da cacimbinha, sabe? Sim, né? Tá. Tá, e não pega. Tá, e não pega. Tá, e não pega. Mas durante o dia tá pegando normal, entendeu? É, o que eu tava resolvendo nele foi mais um barulho. Só não gasto mais com esse carro, porque ele é isento, documentar não paga mais nada, né? Pela idade, né? É doido. 97,5. A gente é muito mais você. Se continua participando com a gente, manda áudio. Quarta-feira é sensacional. Você tá em casa, trabalhando, tá no trânsito, aproveita, participa. O nosso WhatsApp é fácil para você interagir. 99270740. Tem ouvinte novo. Mais um ouvinte novo sensacional chegando junto com a gente. Fala, meu querido. E aí, Ericzão, boa tarde. Opa! Tudo bom? Feliz ano novo. Pra você também, cara. Aqui é Sandro Lima, 99 Uber, motorista de aplicativo. Então, eu sou novo ouvinte aqui da rádio. Comecei a ouvir a rádio ontem, de ontem pra hoje, entendeu? Gostei demais, tô gostando demais. Fala, cara, bem-vindo. E fale pra moça aí do galo aí, ó. É. E o meu desejo, eu não tenho de comer galo, não. Pensa um negócio ruim, é galo, mano. Tu é doido, mano. Pô, não gosto de galo, não. Não esconder, não. Galo é bicho ruim. Pois é, tamo junto aí, cara. Toca aí pra nós aí, qualquer uma da Marília e Mendonça. Aí, garotão. Valeu. Vai ter Marília e Mendonça já na nossa programação. Gente, olha. Você já foi lá no nosso Instagram? Atenção. É próximo mês já, hein? Próximo mês... A gente vai ter o sorteio aí pra você de uma Smart TV. Gente, olha, é uma Smart TV de 32 polegadas. E aí, você tá afim de faturar esse mega presente? Você tá afim? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai mandar mensagem... Aliás, você vai seguir o nosso Instagram, @radiocvmais, CV de Cidade Verde. Segue o nosso Instagram, CVMais. Aí você tem que seguir CVMais e Bonde do Brasil. Lá na foto oficial, que é a primeira fotozinha... Roxo, azul, a artezinha bonitinha. Você vai lá comentar o quê? Vai marcar dois amigos. Não pode ser nem famoso e nem perfil fake. Já é. Tá muito fácil, gente. Marca os seus amigos aí quantas vezes você quiser. Marque 1 milhão de vezes, 2 mil. Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar essa Smart TV. É próximo mês já o sorteio, tá? A música Raquel do Bonde do Brasil tá sensacional. Tá estourada aqui na programação da sua CV+. Então você ouvinte que tá ligado aqui na nossa audiência, que ainda não foi no nosso Instagram, vai lá, faz essa fezinha. Segue a gente direitinho, tá? Ó, lembrando, Rádio CV+, por que CV? De Cidade Verde. Segue nosso Insta e participa. Olha, a Eva disse o seguinte: Eric, o meu desejo até que não se caracteriza como inusitado, né? Mas desejo de grávida mesmo. Olha, quando eu tava grávida da Camila, Ericzão, eu fui dormir e acordei na madrugada com o desejo de comer jaca. E o meu marido, que hoje é ex, tava nos bares da vida. Quando ele chegou 5 horas da manhã, eu fiz ele ir lá no mercado comprar, né? Ele trouxe uma jaca verde. Pô, Ericzão, chorei que solucei. Bom demais, hein? Deixa eu ver aqui mais ouvinte, apagou a mensagem. Oi, oi, oi! Boa tarde, Ericzão. Olha, rapaz, é uma coisa meio complicada. Por quê? A minha ex-mulher, que hoje mora em São Paulo, eu tenho um filho com ela, ele vai fazer 32 anos agora. Caraca! Quando ela tava grávida, sabe o que foi que ela desejou? Foi comer folha seca. Seca. Eu quero saber que gosto é que tem uma folha seca. Ela comeu essa folha seca. Mas só que ela comeu, mas não demorou muito, ela botou tudo pra fora novamente. Caraca! Ô, desejo danado, não, não. Boa tarde a todos. Roda aí a música aí do Paulinho Paixão. Okay? Paulinho Paixão. Olha, até agora, folha seca, comer lama, beber gasolina, comer barro. Qual é o outro aqui? Beber sangue. É, daqui é vampira. Desejos loucos de gravidez. Eric, boa tarde. Eu, quando tava grávida, eu não tive esse desejo assim muito louco, não. Não. O único desejo que me deu vontade de comer foi uma jaca. Olha aí, jaca. Você acha que homens não têm desejos inusitados de comer coisas exóticas diferentes? Olá, meu amigo Eric. Quando eu tava gestante da lombriga, tinha muito desejo de comer manga verde com sal e pimenta, siriguela verde, amêndoa verde. Mano, e olha isso aí, dá uma vontade danada, né, gringo? De comer esses treco aí, velho. É, manga com sal, tamarindo. Pô, velho, eu fiquei com água na boca agora. Ericzão, meu irmão, rapaz, minha tia, ela tava grávida, ela teve um desejo, ela passava em frente a um bar. Aí ela disse, quando viu o cachaceiro tomando aquela pinga, meu irmão, dando aquela cuspira, rapaz, ela disse que deu um desejo de tomar pinga, sabe? Do mesmo jeitinho, cara. Meu rapaz, Deus do ela céu. Me contando essa história. Rapaz, mulher é assim, tem umas que tem e outras não tem. Talvez seja relativo, né? Essa questão do desejo. Eu pensei que ela tava... Valeu, meu irmão. Um abraço. Me arrepiei Ótima todo. Ótima tarde a todos os ouvintes da CV+ FM. O Albo Martins, eu pensei que ela tava desejando. Era a baba do velho lá do cara. Você tá doido. Ericzão! Oi, Sabrina! Fala pra gente, Sabrina, qual desejo assim de grávida que você já teve? Por mais que você não tenha ficado grávido ou grávida, você ouvinte, qual é o desejo mais louco assim em relação à comida, a comer algo exótico que você já teve? Olha lá que você vai mandar pra gente, hein? Friquizão, cara, boa tarde. Oi! Sobre a enquete de hoje, minha esposa não teve um desejo desses estranhos, não, mas teve um complicado. Você acordou de madrugada com vontade de comer jambo. Onde é que eu ia arranjar jambo 3 horas da manhã, meu Deus? Não, engraçado que só dá de madrugada, né? Esses desejos assim, loucos, loucos, loucos. Vamos de música agora. Bonde do Brasil. P, Arizo 5, o sedã com mais conforto, economia e um toque de classe. E ainda Arizo 6, o sedã tecnológico e arrojado. Decida o que mais combina com você e a melhor facilidade. Taxa zero em 24 meses ou bônus de 3.500 ou supervalorização no seu usado. Supermodelos da Caoa Shell e com super ofertas? Temos! Agora é com você. Apareça na Shenzhen. No trânsito dê sentido à vida. Um bom emprego, salário justo, as melhores oportunidades. Tudo isso só é possível quando você conta com educação de qualidade. Na EAD Unicesumar, você se prepara para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Conheça o curso de graduação e pós à distância no Polo Teresina e Timon e matricule-se na melhor EAD do Brasil. A Unicesumar faz da educação à distância o seu caminho. O sol brilha lá fora, gente, estamos de volta nessa tarde sensacional. Venha nesse clima com a gente. Fica à vontade para participar, faltando 7 para as 5. 16 horas e 53 minutos. Do nada aparece a hora certa desse computador. Info áudio. Acordei mais uma vez. Beijando outra boca, lembrando da sua. Agora toda noite fico pela rua, procurando um novo amor. Sofrendo largado, coração doendo, lágrima caindo e copo enchendo. Respeite o sofrimento. Hoje eu vou beber. WhatsApp CB mais 86 99927 0740. Tá aí pra você o som de Cristal Quebrado, magníficos. Manda um abraço aqui pro meu brother Sandro Lima, que tá ligado junto com a gente, é ouvinte novo, tá ligado? Vou já salvar o contato aqui dele também, cara. Esses ouvintes que estão aparecendo, dando ar da graça. Pera, vou salvar aqui o contato dele, Sandro. Sandro. Pera, velho. Sandro Lima. Pronto, velho. Pra ver os nossos status também. Cara, olha, tem um hashtag aqui pra nossa audiência. Já tem um hashtag aqui pra galera. A primeira coisa que eu pergunto pra os nossos ouvintes é... O nosso hashtag trata-se de mudança de aparência. Cara, você se incomoda com a aparência do próximo? Você se incomoda? Você é daqueles que julga livro pela capa? Você é daqueles que quando vê uma pessoa, você já vai ali, olha esse aí, fulano não presta. Olha porque fulano tá, tem uma tatuagem, porque fulano tem um cabelo pintado, porque Beltrano tá com a roupinha curta. Vai dar o que falar o nosso hashtag de hoje, hein? Fica ligado. Boa tarde, Ericzão, que é o Delci Coelho, mais uma Fala, vez. Cara. Rapaz, cadê minha música, homem? Qual? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Comer galo não sei não, mas que esse galo da Karine deve tá carente, tá? Vou arrumar uma galinha pra ele, viu? Arrumar uma galinha pra ele, que ele deve tá muito carente, esse galo. Valeu, valeu. Olha, a Sabrina tá ligada com a gente. Oi, Sabrina. Oi, Eric. Oi, saudade. Linda. Feliz ano novo, pra você meu também, princesa. Então, o desejo que eu tive quando eu tava grávida foi de comer rolinha. Rolinha? Aí, ninguém queria matar rolinha pra mim. Então, eu comprei uma baladeira, e eu mesmo matei. Não, velho. Aí eu comi. Coloca aquela música pra mim, é Quero Você do Jeito Que Quiser, das Patroas. Ou então aquela, a pior parte na segunda-feira, de Tarcísio do Acordeon. Beijos, Eric. Meu Deus, quer dizer que você matou uma rolinha, desejou e foi lá. Boa tarde, Ericzão, meu brother. Manda um alô aqui pra todos da região de Davi Caldas. Tem o Antônio Elias, povoado Riachão, pessoal de Davi Caldas. Valeu, meu brother. É o Luciano Baú, do Grande Disseu. Fala, guerreiro. Cadê? Oi! Oi, Ericzão, rapaz. Feliz ano novo, meu filho. Quem pra você tá também, falando cara. Aqui é o Domingo, Domingos, Carlos, do Parque Brasil 3. Me bote bem uma música do Paulinho Paixão, viu? Opa! A música do Paulinho Paixão, é aquela O Homem Não Chora, viu? E outro, esse é o Pablo, mano, rapaz, a mulher quando tava grávida, ela desejou comer, rapaz, imagine, capa. Ela desejou comer pastel, sabe que hora? 2:30 da manhã. Ô, rapaz, e pastel. Agora, me deu andar no mundo atrás desse pastel? Eu acho que não tem. Achei, né? Achou? Tá bom, meu filho. Mano do céu, cara, e como é que vocês acham, né? Mulher grávida, desejos de grávida, cara, 3:00 da manhã, um pastel. Boa tarde, Eric. Pra minha primeira filha, meu desejo foi comer pimenta malagueta. Mais uma pimenta? Toda comida que eu comia tinha que ser com pimenta. Quanto mais eu comia, mais vontade dava de comer. Caraca. Agora, do meu segundo menino, eu desejei comer fígado. Aí meu esposo foi atrás pra fígado. Comprar, encontrou, mas eu comi só um pedaço e pronto. Não quis mais de jeito nenhum. E depois que ele nasceu, passei um bom tempo. Não podia nem ver fígado, porque eu começava os zingui. Nossa Senhora, velho. Minha gravidez foi desse jeito. Meus desejos. Eu, Eric, coloca aí um do Paulinho Paixão aí pra mim. Caraca. Um abraço, Eric. Mais um pedido. Obrigado na TV Mais. Mais um pedido. Fanzona, viu? Tá. Número 1. Tá bom, linda. Beijo pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais um pedido pra Paulinho Paixão. Cara, eu fico imaginando assim, né? Dizem que quando a mulher abusa alguém, quando tá grávida, a criança nasce com as características ou com o rosto daquela pessoa. Eu fico imaginando a mulherada que deseja essas coisas e, por exemplo, o cara não compra. Será que acontece? Será se a criança nasce com vontade de comer aquilo ali? Ou abusa aquilo ali que não foi comprado? É interessante, né? Vamos aqui trazer as mensagens da nossa audiência que vai participando com a gente. Deus, Adete, minha princesa! Ótima tarde pra você. Oi, Ericzão, toca limão com mel aí, eu sou o homem da lua. Tamo aqui ligado no programa, deixa eu ver aqui o nome do nosso brother, é o Andrade. Fala, Andrade, beleza? Deixa eu ver aqui, cara, ele pediu brucelose, tamo junto. Fala, fala, ouvinte. Alô, Ericzão, aqui é o Raimundo Rodrigues do Buenos Aires, tô aqui em casa, meu. Fazendo um servicinho caseiro, eu queria oferecer uma música para o Samuel lá no Jacinto Andrade. Eu participei pela primeira vez. Obrigadão. Show, felicidade a você. Feliz Valeu, ano novo. Valeu, meu a querido. Todos. Forte abraço para você. Tamo junto, é nóis, Queiroz. Toca pra gente Meu Mel do Zé Vaqueiro, tá? A gente tá aqui ligado também, Ericzão, na audiência sempre. É nóis, Queiroz. Forte abraço. Parada pro intervalo, né? Mas, ó, antes de trazer o nosso hashtag de hoje para responder essa última hora, cara. A nossa ouvinte mandou essa mensagem antes da virada do ano. Eu achei bem interessante, porque o que que acontece? O ser humano é daqueles que julga o livro pela capa. Ah, fulano tem tatuagem, ele não presta. Ah, fulano porque bebe, vi, não fuma cigarro, vi. Não, o cara tá com cabelo amarelo, branco. Olha a história dessa ouvinte aqui que mandou pra nossa audiência. Ericzão, a minha família não aceita o meu namorado por causa da aparência dele, né? Cara, eu amo demais ele. Ele é muito julgado porque tem tatuagem e ele tem um cabelo branco. Às vezes gosta de usar boné, gosta de usar uma bermudinha taquetel, uma chinelinha havaiana. E, sinceramente, eu acho que isso deve ser preconceito, Ericzão. Os amigos dele chamam ele de Frei. Frei de Viatão. Não era nem pra ir, não, mano. Como é que é a história aqui, cara? Desculpa, ouvinte, não é pra rir, pô. Frei de viatura? Que apelido é esse? Pera, vou me concentrar. Calma. Vou voltar ao cara sério. Olha, a minha família nunca aprovou nosso relacionamento, Eric. Não, mas não vou ler, não. Não, ouvinte, que isso, velho. E aí, o que que acontece? Cara, a família tá julgando o cara pela aparência. E se fosse com vocês, ouvintes, vocês mudariam algo em vocês pra agradar? Eric, o cara fuma, ele bebe. Trabalha o cara, trabalha, Ericzão. E tem um cabelo pintado de loiro. Gosta de usar uma Juliette? Tem nadinha, Ericzão. Vamos ver a opinião da galera aqui, vai. A Iveco tem a maior gama versátil de veículos comerciais leves e pesados, transmitindo eficiência, modernidade e segurança aos profissionais que cruzam as estradas do país. Modelos com design moderno, conforto de automóvel e força de caminhão. Toda a linha com ainda mais tecnologia e segurança. Escolha o modelo ideal para suas necessidades. Chassi ou furgão você encontra na Gelta Truck Iveco. Avenida Industrial Gil Martins, número 800, no bairro Tabuleta, em Teresina. Perceba o risco, proteja a vida. Raquel, sabor de Brasil. O novo sucesso do bonde do Brasil toca na 97,5. CV Mais. CV Mais. Cola no Instagram, arroba rádio CV Mais. E é show de prêmios pra você. A Rádio CV Mais e o Bonde do Brasil vão sortear uma Smart TV de 32 polegadas no Instagram, arroba Rádio CV Mais. Procure a foto oficial no nosso Instagram para participar e concorrer a esse super prêmio. Siga o perfil arroba Rádio CV Mais e arroba Bonde do Brasil no Instagram. Curta a foto oficial da promo aqui no perfil da rádio arroba CV Mais. E marque dois amigos nos comentários. Quer ouvir mais Bonde do Brasil? Envie mensagem com o nome da música Raquel, música estourada do Bonde do Brasil, pelo nosso WhatsApp 86 999 27 0740. CV Mais. Quem gostou faz barulho. É muito mais você. É isso aí. O sol brilha lá fora. O sol tá brilhando, hein? Ô, senhor inverno, chegue. Venha nesse clima com a gente. Pronto, me controlei agora. É porque eu achei engraçado, pô. Freio de viatura, o que é freio de viatura? Aí o cara mandou aqui pra mim, cara. Freio de viatura que a polícia não pode ver ele, que já para e dá aquele baculejo. É porque eu tava lendo aqui a aparência do cara. Eu achei engraçada a forma como ela falou. Mas vamos lá, gente. O que vocês acham? Se fosse você, por exemplo, você mudaria a sua aparência pra agradar? A nossa ouvinte mandou aqui que o namorado dela parece que a família não curte o cara não, por causa da aparência dele. Né? São 6 meses de relacionamento e tal. Aí fala, pô, Ericzão, só porque o cara, né? O cara trabalha, ele tem os vícios dele, ele fuma, bebe de boaças, ele fuma cigarro, bebe bebida alcoólica. O cabelo dele pintado de loiro, usa Juliette. E aí os amigos, eu acho engraçado isso, os amigos chamam ele de freio de viatura. Ei, ouvintes. Sei não, hein? A gente tá esperando o áudio aqui da galera que vai mandar pra nossa audiência. Sempre que te vejo, sinto sede de te amar. Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar. 97,5. A gente é muito mais você. Você é o som do Gustavo Lima, Café e Amor. 5h20, que hoje é quarta-feira. Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Vamos lá pro nosso hashtag de hoje. Vamos aqui pro nosso hashtag pra galera que vai participando com a gente, interagindo. Olha, minha família não aceita meu namorado por causa da aparência dele, Ericzão. Eu amo demais ele, já estamos juntos há 6 meses. Minha família nunca aprovou o nosso relacionamento. O cara fuma, bebe, mas ele trabalha. Eu acho, Ericzão, que é por causa da aparência. Ele tem um cabelo pintado de loiro, usa Juliette, Havaianas, Taquetel. O que é que eu faço? Tudo em casa é motivo de brigas, cara. você, mudaria algo em você assim pra agradar? Pra agradar? Vamos ver aqui o que, que a nossa audiência vai falar aqui pra nossa audiência. Vai falar pra você também, né? No nosso hashtag de hoje. Eita, Eric. Que apelido pesado. Colocaram no rapaz. Controla, Eric. Não aguento, mano. Eric, eu não julgo ninguém assim. Até porque eu não gosto de ser julgada, né? Boa. Tipo, eu acho que a pessoa não deve mudar, né? Eu, por exemplo, eu já mudei muito. Pra agradar, por causa, né, de algumas pessoas e quebrei a cara. Então, você tem que ser você. O importante é que ele faz ela feliz. Se ele faz ela feliz e se ele é uma boa pessoa, a aparência não significa nada, entendeu? O importante é o caráter da pessoa. Boa! Obrigado pela participação. Deusadete, minha princesinha, tá ligada junto com a gente. A Suzy trabalhando, né? Suzy do Disseu. E, cara, mandar um abraço pra um cara aqui, um brother trabalhando numa obra. Deixa eu ver aqui. Mandou um vídeo aqui, o Arimateia, que escuta a gente sempre. Arimateia, você já tá truando lá no nosso Instagram, tá? Que legal, cara, trabalhando na luta e ligado aqui na nossa audiência. Tamo junto! Oi, aqui é do Armazém Santa Helena. Manda um alô aí para a menina aqui, que minha prima, que come tatu, jacaré, macaco, tucano. De união, ela é de união. Ela gosta de bico mato, ela. Ah, ela adora rolinha. Come tudo, né, velho? Aí eu acho que foi a história da nossa ouvinte que falou que ela tava com um desejo tão assim, né, de grávida, que ela mesmo tomou a iniciativa, matou uma rolinha e comeu. O Eric, o que que significa Juliette? Pois eu tenho uma filha que se chama Juliette. É um óculos, né? É um óculos... Eu acho que é aqueles óculos coloridos, sabe, Deusadete? Não tem a galera de São Paulo, quando chega de São Paulo? Usa aquele óculos bem coloridos, assim, chamativos. Uns dizem olho de mosca. Aqueles óculos ali, transados, assim, bem estilosos. Ô, Eric, olha de volta aí de novo aí. Eric, a respeito da enquete aí do rapaz aí. Né? É. Eu tô todo dizendo pra ele, ou pra ela, falar pra ele, que se realmente ele gosta dela e ele quer ela, e pra agradar os pais dela, fosse eu no lugar dele... Mudaria. Eu mudava a minha aparência, né? Claro que eu mudava. Se eu gosto dela, tenho que agradar os pais dela, então eu no lugar dele eu mudava a minha aparência. Mudava a minha aparência, mudava mais o meu, um pouco mais da maneira de eu agir, entendeu? Então, valeu, Eric, um abraço. Tá aí, cara. Então, ó, pro nosso ouvinte aqui, Ericzão, eu mudaria a minha aparência, é o João. Fala, meu querido! Mandar um abraço aqui pra Jacinta. Oi, Eric, manda um abraço pro pessoal do Mocambinho, todo mundo ligado na rádio. O cara falou aqui, Ericzão, Frei de Viatura. Esse apelido é porque a polícia não pode ver ele, que já para e dá aquele baculejo. É o Pires que tá ligado com a gente. Boa tarde, Ericzão. Oi, patrão. Véi, coloca um som aí pra mim, por favor, de Zé Felipe. Só tem eu. Opa! Valeu, meu parceiro. Aqui é Branco, do Pernambuco. Pessoal de Pernambuco curtindo a gente. Olá, quero participar da CV+. Manda o um áudio aí, tá? É o Maurício Alisson. E aí, Maurício? Sobre o nosso hashtag de hoje, manda aí sua opinião. Gente, olha, é interessante essa pergunta, porque você já mudou? Você já mudou a sua aparência, as suas atitudes para agradar alguém? Deu certo? Vale a pena mudar? Essa nossa ouvinte, a família, até então, pelo que ela acha... Está com um preconceito, né? Não está curtindo, assim, a aparência do namorado dela. Porque o cara usa Juliette, o cara tem um cabelo loiro, o cara é altamente fragoso. Né? Para ser bem explícito, direto e reto. E aí, o que que acontece? Vocês acham que ele deveria mudar a aparência para agradar a família? 6 meses de relacionamento, o que que vocês acham? Fala, grande Eric. Pai, boa tarde aí para todos. Eric, rapaz, a mulher engravidou, a mulher botou foi pra fora de casa, cara. Que isso, velho? Te expulsou de casa? Eu passei por 9 meses no mundo, Eric. Nossa senhora, rapaz, toca aí a Raquel aí e oferece pra ela, Eric. O nome dela é Raquel, então, hein? Aí, Eric, você disse que eu gosto muito dessa música. Tem muita gente que pede essa música, tu tá feliz. Só tem eu. E meu maior desejo... Eu estava gestante, eu comi muito, sabe o que foi? O quê? A água do rei, meu irmão. Depois eu vomitei tanto. Não, pera ainda. Comeu o quê, rapaz? Gestante, eu comi muito, sabe o que foi? A água do rei, meu irmão. Depois eu vomitei tanto. Nossa! É isso aí, tô na CV Mais, lhe ouvindo aqui. Beijo pra você, obrigado pela participação. E aí, gente, vocês mudariam a sua aparência pra tentar agradar terceiros? O que vocês acham? É o nosso hashtag de hoje. O cara que tem uma aparência... Não, gente, olha, eu acho que é a aparência de cada um, né? Se o cara se sente bem com o cabelo loiro, seja loiro, roxo, azul, sei lá, aí o que acontece? A família acaba meio julgando, né? Acha que porque o cara tem essa aparência, acha que o cara não é de boas. O cara é batalhador, trabalhador nas palavras da nossa ouvinte. E aí o que acontece? Você mudaria a sua aparência para agradar a família da sua esposa, da namorada, do namorado, sei lá? Vamos ver o que a galera vai mandar aqui pra gente, pra nossa audiência. Deixa eu ver aqui, vamos trazer mais músicas, né? Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria